cabeça, detona de maneira diferente. Não vou usar meio termo, nem meia palavra. Minha paciência tá esgotada. Não vê que não tem que dar lição de moral na gente. Tô aqui, resolvi curtir. E daí? Não devo nada pra ninguém. Aí, encheu de goró, deu tiro no pó. Ganhou, se fez, perdeu, tá na pior. 10 mil em liberdade. Sabe entender qual é da malandragem. Não venha me pedir pra não fazer barulho. Se eu gritar de verdade, você fica surdo. Não tem rádio pra tocar o som que faz minha cabeça. Blá, blá, blá, blá, não tô sentindo firmeza. Então usa a malandragem como seu escudo. Mas se não adiantar, que se dane, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Pega, nunca dá mole, não pode, já era. Vem que eu vou mostrar como se dança. Bate a cabeça até ela racha. Quebra tudo, vai dando pulo. Porque parou, se encarou, leva um murro. Entra na pista, vem, se arrisca. Salta daqui que nem paraquedista. Epa, deu sopa, perdeu a garota. Eu vi com outro beijando na boca. Vai que tem mais, traz uma se capaz. Cola na dessa que essa é demais. Quebra ela, não tem novela. Se já pegaram, beijou de tabela. Não vem, vem que não tem, tu vai se dar bem. Essa daí nunca ficou com ninguém. Joga duro, vai que eu empurro. Chega nessa mini, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. O que que tá pegando bem na minha frente? Um bando de moleque, é evidente. De perto não vejo novidade nenhuma. Só mais um folgado querendo entrar numa. Vou dialogar, só isso que eu quero. Mas o bunda mole já ligou o 90. E ferrou, conservador sem atitude. Querendo entender a cabeça da juventude. Fala pra esse cara que eu sou gigabum. Não venha querer me confundir com pato frum. Cabelo colorido, calça larga, mini saia. É gente da baderna, é gente da gandaia. Óculos escuro, chapô, bombeta. Quem não tá ligado é melhor que não se meta. Chega tirando todo mundo de maloca. Mas não é do seu jeito que a banda toca. Não deixa botar banco, otário, posudo. Porque se precisar pode sair quebrando tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, pera, vamos de volta. Isso daqui tá criando revolta na molecada que não quer nada, só quer saber de sair da porrada. Gangue de luta, briga de rua, filho da puta, fica na sua, não se mistura, não tem cultura. Quando eu quebrar, chama alguém, me segura. Cheira, cheira, isso é doideira. Mas quem sou eu pra falar que é besteira? Nunca provei, mas sei de quem provou. Não aguentou, coração diz que parou. Prova, prova, entra na roda. Tem camarada dizendo que é moda. Você não pensa, experimenta. E o pior é teu pai que sustenta. Para, fala, que tá confuso. Larga dessa merda e quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Quebra tudo, rapaziada, tio de fora. BH. Quebra tudo, São Paulo. Rio de Janeiro. DF. Quebra tudo, Paraná. E aí, Bahia. Santa Catarina. Vamos lá, Porto Alegre. Quebra tudo, Vitória. Goiânia. Vamos, meus irmãos de Recife. Fortaleza. Maranhão. Quebra, Piauí. Interior do Brasil. Quebra tudo, rapaziada da rua. Aí, valeu, pode crer. Quebrou, quebrou. Quebra tudo, polícia assassina. Quebra, Banco Central. Quebra a cara dos traíra. Quebra o silêncio desses políticos. Quebra a miséria da favela. Quebra, loirinha do Tchã.